Quero ministrar com os irmãos nessa noite. Abram lá em Mateus 28. Quando Jesus fala assim, 28, 18. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação do século. Meus irmãos, esse texto é a última palavra de Jesus no livro de Mateus. Esta é chamada da grande comissão. Isto aqui é o centro daquilo que nós cremos, que é a vontade de Deus para a igreja. Quero dizer para os irmãos que o que estamos trazendo, Daniel e eu, na abertura que nos foi dada pela liderança desta igreja, não é nada novo, meus amados. Isso é algo que está na vida da igreja há 2000 anos atrás. Que desde 2000 anos atrás, essa é a ordenança da igreja. Isto é a vontade de Deus para a igreja. Isto é a vontade de Deus para cada um de nós. Que nós sejamos estas pessoas que demos continuidade a esta obra maravilhosa que Jesus ordenou a igreja a fazer. O que aconteceu com a igreja foi distorcer isto aqui. Meus amados, o evangelho é a coisa mais simples que existe neste mundo. A comissão, a grande comissão de Deus para a vida da igreja é algo simples, amados. Está aqui, começa, né, com Jesus, com a própria revelação de Cristo, que diz: toda autoridade me foi dada. Isto é, Jesus tem autoridade para falar o que ele fala logo em seguida. Jesus é quem tem a autoridade. Ele é o dono desse negócio. Ele é o dono da igreja. Ele é o centro de todas as coisas. Ele é o centro da igreja. Ele tem que ser o centro da tua vida e a força da onde vem tudo na nossa vida como povo de Deus e como igreja. Quando a igreja começou a abandonar Jesus como centro, como fonte de autoridade, como fonte de poder, aqui também pode ser traduzido: todo poder me foi dado. Numa outra versão, creio que na versão dos irmãos está todo poder, autoridade, poder. Isso é dínamos, isto é, a força para esta obra está em Cristo Jesus. A força de fazermos a obra de Deus neste mundo não está em outro a não ser em Cristo Jesus. Aleluia! Por isso o evangelho chegou aqui, porque sempre teve gente que olhou para Jesus, que se firmou em Jesus, que amou a Jesus, que colocou sua vida, que colocou tudo, apostou tudo em receber de Cristo a força, a inspiração, a motivação, o poder e a autoridade. Então o que a igreja tem é que focar, que centralizar Jesus acima de todas as coisas. Aleluia, meus amados, aleluia. O centro, às vezes parece, amados, que Jesus só não basta. Que a gente fala, vamos centralizar Jesus, Jesus é o centro de todas as coisas. Não, mas tem que ter um homem no meio, tem que ter uma visão no meio, tem que ter isso no meio. Não, o centro é Jesus, aleluia. Ele tem que ser estampado, a pessoa de Jesus, o ensino de Jesus, o modo de vida de Jesus, a maneira que ele viveu, a maneira que ele agiu, a maneira que ele pensou, a maneira que ele falou, a maneira que ele caminhou, a maneira que ele nos ensinou a viver, tem que ser centralizado em nossa vida e tem que ser a prioridade da igreja, porque dele vem toda a fonte, toda a autoridade. Então o nosso retorno aqui, amados, aleluia, é que fala a respeito a retornarmos à centralidade de Jesus em todas as coisas. Vocês vão ouvir falar muito nisso, na centralidade de Cristo na sua vida, no seu caráter, no seu ministério, na maneira de você ser, na maneira de você agir, aleluia. E quando nós centralizamos Jesus e colocamos Jesus como alvo, amados, aleluia, o alvo é grande. Digam comigo: o alvo é grande, o padrão é grande. Quando você coloca Jesus como o padrão da sua vida e não uma vida religiosa, você vai entender que o padrão de vida que Deus exige da igreja é um padrão alto de vida, de caráter, de todas as coisas. Em tudo, o caráter e o padrão de Jesus é alto. Amém, amados? Glória a Deus. Para todos nós, em todas as áreas da nossa vida. Quando nós tiramos Jesus, o padrão fica sendo humano. O padrão fica sendo o padrão do mundo. Por isso pode qualquer coisa. Às vezes a gente olha, a igreja é um lugar que banalizou a verdade, banalizou os ensinos, banalizou os princípios de Deus, banalizou a vida de Jesus, o caráter de Jesus, banalizou a radicalidade de Jesus e a como se diz, imperiosidade, né? Assim, a grandiosidade, a força do império, da vida de Jesus, da implantação do seu reino, é a prioridade da nossa vida. Quando a igreja tirou isso, começou a decair. E por isso o que nós temos é um mundo evangélico corrompido pelas coisas do mundo, pela doutrina do mundo, pela maneira de viver do mundo, e sem a centralidade do poder e da força de Cristo Jesus. O que nós queremos retornar é dar novamente autoridade a Jesus, é dar na nossa vida e na vida desta igreja autoridade a Cristo Jesus. Aleluia. E aqui, primeira coisa que ele diz, aleluia, ide é uma disposição de sairmos do nosso lugar de conforto, sair do seu lugar de conforto, da sua visão de conforto, da sua visão religiosa, e ter um posicionamento de sair, de se dispor. Esse id fala de disposição de vida, de disposição da sua vida, vai mudar a sua vida. O id de Jesus muda a nossa vida. Acabou a moleza, meu irmão, acabou o conforto, porque esse id de Jesus, ele é imperativo na nossa vida. Ele fala, id. Ide, ele pegou aqueles discípulos, aqueles homens, acostumado ali, né? Na Galiléia, o barquinho, a redezinha, pescar para viver. Não, de agora em diante vai ser diferente. Ide, vocês vão ficar em Jerusalém um pouquinho, mas todo mundo vai sair para fazer a obra de Deus da maneira que Deus quer aqui. Ide, saia, você se disponha para sair, meu amado, aleluia, para fazer essa obra grandiosa de Deus. E fazei discípulos, aleluia, fazei discípulos, é você sair com uma finalidade. O id de Deus para a igreja não é turístico, não é para fazer nenhuma outra coisa neste mundo, a não ser uma ordem específica, é uma missão específica. Este ir é para alguma coisa fundamental na vida da igreja. Ide, portanto, e fazei discípulos aqui. Aleluia. É, fala de uma normativa, de uma maneira de realizar alguma coisa. Isto é, não é apenas para encontrar discípulos. Isso aqui exige um trabalho. Fazer é uma missão que exige trabalho de vida, empenho de vida, da vida de cada pessoa, de cada um daqueles discípulos. Discípulos gera discípulos. Vamos ver? Discípulos geram discípulos. Discípulos geram discípulos. Discípulos verdadeiros de Jesus não geram crentes, não geram religiosos, não geram números, não geram mais pessoas. Discípulos geram discípulos. Sabe por quê? Porque eles fazem discípulos. Epa! Discípulos são feitos diante de Deus. São fazer envolve quem trabalha em fábrica, né? Envolve uma maneira de construção, de construir alguma coisa, de realizar alguma coisa. Eu nunca tinha pensado sobre esse aspecto que Jesus manda fazer discípulo. Isto é uma obra, meus amados, é uma obra das nossas mãos, do nosso intelecto, dos nossos pés, do nosso investimento, de tudo que nós somos, e envolve esta construção de discípulos. Aleluia, discípulos verdadeiros. A sua missão, meu amado, não não é outra a não ser essa. Às vezes a gente pensa que ministério é pregar em púlpito. Não, meus amados. Ministério na vida da igreja é fazer discípulo. Envolve pregar também, como eu estou pregando aqui, mas não para nisso. Não, ministério é fazer. E para isso envolve trabalho, e trabalho duro de cada discípulo. Se você é um discípulo de Jesus, você vai ter que aprender a fazer discípulo. Uma das perspectivas que Deus não nos faz encontrar na Bíblia é gente sentado em banco da igreja ouvindo sermão de domingo a domingo. Não existe isso, amados. A igreja se alimenta da palavra de Deus, mas para fazer discípulos, para gerar outras vidas, para ir pelo mundo, para se preparar para a obra que tem, para a obra semanal que tem, para a obra de vida que tem. Aleluia! Quando a igreja para de fazer isso da maneira que Deus quer que seja feita, aleluia, a igreja entra em distorções. Fazei discípulo de todas as nações, isto é uma obra global, não é uma obra só da Igreja da Graça, ou da visão de Porto Alegre, ou da visão desse, não, meus amados, essa é a ordenança do Senhor desde o início. Você olha a igreja primitiva, o que eles fizeram? Eles geraram discípulos, foram se reproduzindo, fazendo. Paulo fez, narra mais de 60 pessoas nas quais ele investiu de perto na palavra de Deus, de homens e mulheres que ele gerou de perto, assim, fala de alguns mais íntimos, né, como Tito, Timóteo, Filemão, algumas pessoas, Lucas, que estavam ali no convívio dele, mas fala de muitas outras pessoas, de Priscila e Áquila, de outros casais, de gente. Por onde ele passava, ele fazia discípulos, ele gerava essas pessoas, aleluia, comprometidas com o reino de Deus. Esses discípulos, eles não são nossos discípulos, eles são discípulos de Jesus. Nós fazemos discípulos para Jesus. Até podemos dizer, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Aleluia. Podem ser nossos discípulos no ensino. Podemos usar esta nomenclatura. Mas nós fazemos discípulos para Jesus. Não é para pessoas. Não é para dizer que eu tenho esse discípulo, para eu tenho não sei quantos. Barará. Não. Jesus tem todos. Dele é autoridade. Eu sou um simples servo que gero e faço um discipulinho para o Senhor. Está aqui, Senhor, eu te apresento este discípulo, te apresento este discípulo, te apresento este discípulo, e vou fazendo e dando a minha vida, porque esta é a continuidade do reino de Deus, e a palavra diz que isso tem que ser feito em todas as nações. E aqui, o que é para fazer? Batizar, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, isto é, levá-los ao... O batismo aqui quer dizer, o batismo nós entendemos que é a porta do reino de Deus. Os irmãos já ouviram falar na porta do reino de Deus? Jesus é a porta. E a porta do reino de Deus passa pelo batismo. Batismo nas águas, batismo no Espírito Santo. Cada discípulo tem que levar a compreender isso. Não de uma forma religiosa, não, mas ele tem que querer isso na sua vida. A fé começa, né? O discipulado começa quando Deus semeia a fé pelo mundo. E nós vamos encontrando as pessoas que Deus está semeando fé no mundo, e vamos gerando nelas a vida de Deus. E o mundo está cheio de gente esperando a igreja fazer isso. Você chegar, isso não é missão só de um pastor, isto é a missão de toda a igreja. Cada discípulo trabalhando, cada discípulo engajado nesta obra, você querendo aprender, crescer, para levar outras pessoas a aprenderem e a crescerem. E entra, começa pelo batismo, pela porta. Você entra pela porta com cada pessoa. Você pessoalmente tem que entrar por essa porta do batismo, do arrependimento, de uma conversão verdadeira. Esse batizando fala de uma realidade, de uma experiência verdadeira com Cristo, de deixar o mundo, de deixar as trevas e vir para a luz e entrar no reino de Deus pela porta que é Cristo Jesus, através do batismo. Batismo nas águas, depois batismo no Espírito Santo. Aleluia, atitudes de arrependimento, de transformação de vida. E aqui vem um outro aspecto. Aleluia, ensinando-os. Aleluia, ensinando-os. cada um de nós ser um instrumento do ensino de Deus neste mundo. Se dispor para ensinar. Se dispor para ensinar. Para ensinar cada vida. Nós não vemos na palavra de Deus uma base sólida para dizer que a igreja tem que ser um lugar de massificação de gente. Mas vemos uma base sólida para que nós ensinemos cada pessoa, ensinar cada discípulo a guardar a todas as coisas que vos tenho ordenado. Aleluia. Esse ide de Jesus nos leva a sentar, a ensinar, a sermos bons dispenseiros de Cristo Jesus. Em 1 Timóteo 4:6, quando Paulo ensina Timóteo a ser um bom ministro de Cristo Jesus, no centro de tudo isso está ser um ministério sério, que ensina, que dá sua vida por cada pessoa. Sabe, meus amados, Deus ama cada pessoa, e a vida de qualidade que a igreja tem que derramar é sobre cada pessoa. Eu vejo assim, o Espírito Santo tem nos ensinado a cuidar de cada vida. Não, uma célula, ela só tem seu valor se ela der importância para cada pessoa e ensinar toda a verdade e gerar relacionamentos. Como que isto acontece? Como que os discípulos eles foram através dos relacionamentos. Como começou a igreja? De pessoas que se conheciam, das vizinhanças de Jerusalém, de gente que morava perto, de gente da mesma parentela, e assim a mãe de um, e que era o pai do outro, e assim por diante, que tinham conhecimento, vínculo com outros, e assim por diante. E a igreja se dispersou na continuidade desses relacionamentos. Alguém tinha um parente que foi para tal cidade, e para lá foi uma família, e assim por diante. A igreja tem que aprender as estratégias de Deus, é através dos relacionamentos. Digam comigo, como que essa obra é feita? Relacionamentos, relacionamentos de vida, relacionamentos. O reino de Deus são relacionamentos. O reino de Deus não é uma pessoa falando e outras sentadas. Só tem valor se houver relacionamento verdadeiro. Ministério sem relacionamento é igual motor sem óleo. Um pastor que não tem relacionamento com vidas, aleluia, que gera vidas, é igual uma máquina sem óleo. Relacionamentos é o óleo deste motor do reino de Deus, que nos leva a conhecer, primeiramente nos leva a conhecer uns aos outros verdadeiramente, porque só através do conhecimento nós podemos influenciar. Você não pode influenciar, você não pode discipular uma pessoa que você não conhece, e para isso envolve relacionamento. Eu tenho um casal de discípulo no Oriente Médio, mas foram 10 anos de visitas, de estar na casa, de sentar, de chorar, de ver os desafios. E assim o Senhor Jesus vai gerando a vida, vai gerando os desafios da vida, na vida da pessoa. Ele vai abrindo sua vida e vai se tornando um discípulo verdadeiro de Jesus através deste relacionamento, de chamar para perto. Você vê o exemplo de Jesus. Qual foi o exemplo de Jesus? Como que Jesus discipulou, irmãos, hein? Ele ia, chamava para perto. Chamava para perto. Não chamava para o culto. Ele chamava para pertinho, para estarem com ele. Digam comigo, estarem com ele. E essa é a estratégia de Jesus, estar com eles, estar na casa, estar perto, estar ativo, participando, repartindo, ministrando, comendo juntos, chorando juntos, vendo a vida. Isto é o que Deus quer de cada um de nós nesta caminhada. Isto é o discipulado segundo Jesus. É a maneira que Jesus agiu, é a maneira que Jesus andou, e mandou eles a fazer a mesma coisa, ensinar todas as coisas que vos tenho ordenado. E você vê os discípulos de Jesus agindo da mesma forma, indo pelo mundo afora, sentando com uma pessoa. Paulo indo, encontrou lá no rio a mulher que vendia púrpura, e ela disse: vem na minha casa. E ele foi, Paulo e Silas foram na casa daquela mulher, falar da palavra de Deus, e assim ali gerou. Depois o carcereiro de Filipos também ali, né, recebeu a palavra. Paulo ia para casa e comia com eles, e sentava e ensinava a palavra de Deus, e ministrava a porta, ensinava Jesus, proclamava Jesus. Meus amados, a igreja tem que voltar a esta simplicidade do ensino simples de Cristo Jesus, aleluia, na vida de cada discípulo, de nós levarmos de uma caminhada. Eu lembro quando eu comecei a caminhar com o Dani, eu reparti o eterno propósito com ele, o Daniel de Souza. Ele era só um músico numa denominação, e ele disse: eu quero isso para mim, eu quero ser um discípulo. Eu disse: então vem caminhar comigo. Por onde eu ia, o Dani ia. Ia trabalhar comigo, ia para Porto Alegre, porque ele trabalhava no estúdio, gravava comigo. Então ele sentava e ouvia a palavra de Deus, sentava comigo e com a Rosana, e nós fomos ensinando a ele como ser marido, e a Selma como ser esposa, como ser pais, e disciplinar os filhos, e assim por diante. No convívio, amado, o reino de Deus se fortalece no convívio. A igreja se enfraqueceu quando deixou o convívio para lá. O conviver, o estar juntos, o participar da vida uns dos outros. Isso nós queremos retornar. Esta é a visão, aleluia. Isto é o centro da visão que o Senhor tem nos dado desde o início da igreja em Porto Alegre. Eu lembro quando Erasmo começou o primeiro grupo de discipulado. O que ele fazia? Chamava para sua casa os seus discípulos. E ali nós fomos crescendo. Com ele, com seu companheiro Moisés Cavaleiro de Moraes, com quem ainda nós estamos vivendo e temos a mesma vida. Terça-feira eu estava lá na casa do Moisés, sentado com ele e com outro discípulo, no mesmo andar. Sexta-feira, na nossa célula, há 20 anos na mesma célula nós estamos. Não tenham medo da palavra célula, pode ser grupo familiar, pode ser o grupo de comunhão, seja lá o que for, reunidos nas casas, no partir do pão. Aleluia, isto é a ordenança do Senhor. Às vezes a gente fica traumatizado, o mundo religioso nos traz traumas, viu? Mas não tenham traumas daquilo que é a palavra de Deus, as verdades de Deus na vida da igreja. Estar na casa, partindo pão, repartindo a vida de Cristo Jesus, é uma verdade da palavra de Deus. Não precisa ter medo disso não, irmãos. É assim que nós vamos continuar funcionando, de casa em casa, no partir do pão, aleluia, como em Jerusalém. Então aqui na vida dos irmãos vai ser continuidade da igreja de Deus, fazendo a obra da maneira de Deus nos relacionamentos. E nós fomos crescendo, toda aquela gurizada foi crescendo em graça, ali na comunhão, no amor. Relacionamentos geram alianças, amém, amados? O que gera alianças? Relacionamento. Relacionamentos geram alianças perenes no reino de Deus. E o que são alianças? Alianças é a maneira que Deus nos dá para construirmos no reino de Deus, porque só podemos construir com alianças. Sem aliança não se constrói nada. Sem aliança entre discípulos não se constrói nada. Sem aliança no ministério não se edifica nada. Então a continuidade da vida da igreja está em pessoas de aliança sendo geradas aqui nos relacionamentos. Amém? Aleluia! Glória a Deus. Relacionamentos geram alianças. Relacionamentos geram crescimento. Crescimento, algo normal da igreja. O crescimento é algo normal da igreja. A igreja que tem relacionamentos sadios em todos os níveis cresce. Não precisa ficar correndo atrás de discípulo, não. Não precisa ficar forçando nada, não. Quando tem relacionamentos sadios no espírito entre todos os irmãos, vai crescendo normalmente. Lá em São Vicente, hoje nós temos mais ou menos uns 1.500 irmãos que se reúnem lá. Nunca se fez campanha evangelística, nunca se fez campanha de crescimento, nunca se fez campanha de nada. Só ensinamos os irmãos a terem relacionamentos como esse que Jesus falou. Relacionamentos no Espírito, relacionamentos com aliança, relacionamentos com profundidade, a igreja se reunindo nos lares, nos relacionamentos, os irmãos, pai, mãe, amigos, lá são famílias, assim são as famílias, porque quer relacionamento maior, Deus ama as famílias, nossas famílias serem alcançadas. Eu profetizo em nome do Senhor Jesus que todas as famílias aqui serão alcançadas para Deus. Quando nós começamos acreditar nessa estratégia de Deus, nós começamos a ver as nossas famílias serem tocadas. Essa foi a minha experiência, foi a experiência da minha esposa Rosana, foi todo mundo, nossa vida foi tocada ali no início, foi tocada por Deus, mas por causa dos relacionamentos, trouxe uma irmã, trouxe um irmão, eu trouxe minha irmã, e daí trouxe meu irmão, e a mãe, e esse, e aquele. Por quê? Porque nós voltamos para os relacionamentos. Nossos pais não são alguém mais descartáveis. Nossos irmãos, eles não querem a visão, ou não querem isso, não querem aquilo, deixa para lá. Não, nós vamos lutar pelos relacionamentos. Eu quero minha família no céu, meus irmãos. Hoje mesmo estava marcando lá um evento em Coronel Fabriciano, minha cidade natal. Mas eu marquei aquilo mais visando minha legião de primos, minha legião de tios. São 11 tios lá naquela cidade, por par de pai. Nunca ministrei no interior de Minas Gerais, onde eu tenho quase toda a minha família, e eu amo a minha família, e através dos relacionamentos, minha mãe já disse, eu vou junto, nós vamos invadir aquela cidade para Jesus, voltar a buscar nossos familiares para Jesus, amados. Nós precisamos acreditar nas estratégias de Deus. Que é uma estratégia mais maravilhosa do que pai, mãe, filho? Sim, irmãos, onde estão os teus irmãos? Vai atrás dele, vai lá, onde estão tuas irmãs? Onde estão os teus tios, teus parentes amados? É gente pronta no relacionamento para infestar de gente o reino de Deus. Fico pensando nos familiares de nós aqui, só desse grupo aqui presente, nós representamos talvez milhares de pessoas, de relacionamentos normais. Não precisa nem ir para a praça proclamar o evangelho do reino de Deus, vai para a tua parentela. Relacionamentos produzem crescimento, crescimento sólido, porque já existe um vínculo verdadeiro. O que o diabo quer? Estratégia do diabo: destruir a família. Sabe por quê? Para que esses relacionamentos naturais não surtam o efeito que Deus quer que eles surtam para o crescimento, para a edificação do reino de Deus. Por isso que o diabo investe tanto em destruir casamento, em destruir relacionamento de pai com filho, em destruir relacionamento de irmãos com irmãos. Aleluia. Mas eu louvo a Deus, na minha vida eu fui lá buscar primeiramente os meus irmãos, foram meus primeiros frutos, foram os meus irmãos. Depois, aleluia, também Rosana e eu fomos atrás dos nossos pais, né? Dos pais. E aleluia, e funciona, irmãos. Relacionamentos produz crescimento na sua vida ali, porque já existe um vínculo. Pode ser relacionamento também de trabalho, relacionamento de vizinhança, pessoas que você vê todo dia há 20 anos e nunca fala de Jesus. Não, tem que ir lá semear. Glória a Deus, aleluia. E isto funciona, é a continuidade e a prosperidade do reino de Deus. Amém, amados? Ide. Daí você começa a entender esse ide de outra maneira. Às vezes a gente pensa o ide tão longe, mas esse ide de Deus é tão perto. Digam comigo, o ide é bem perto. Bem perto. Às vezes é no quarto ao lado, ou na cama ao lado. Às vezes o ID de Deus é a pessoa que trabalha ao nosso lado, que precisa ouvir de Jesus. A visão de discipulado passa por entendermos isso, esta simplicidade do evangelho do reino de Deus. Amém, amados? Aleluia. Ide, portanto, Fazei discípulos de todas as nações, batizando-os, ensinando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aleluia. Esses discípulos, todos os discípulos do Senhor Jesus, eles têm que aprender a fazer a mesma coisa. A continuidade. A continuidade está na reprodução das várias gerações de discípulos. De você ensinar ao ponto do seu discípulo começar a se reproduzir também nos seus relacionamentos. Gerar vida também nos seus relacionamentos. Tem pessoas que passam sua vida cristã sem ganhar uma pessoa para Jesus, sem se reproduzir em uma vida sequer. Tem pregador que nunca ganhou ninguém, nunca ganhou e discipulou. Ah, mas eu já preguei e pessoas se converteram. Não é mais isso, amados. Conversão é quando você testemunha para alguém, você cuida de alguém, você ora por alguém, você vai atrás dessa pessoa, você visita na casa, você leva essa pessoa ao batismo, aleluia, e você caminha com essa pessoa no decorrer da sua vida. Isso é discipulado. Não é alguma coisa que para com Jesus te ama e um folheto. Não, é algo mais profundo, é algo que vai além, é algo que vai vida fora. Discipulado é uma obra de vida. Não é uma coisa que cessa. Eu digo para os... Muita gente quer ter vínculo comigo. Calma aí, irmão. Vínculo para mim não é uma coisa banal. Vínculo para mim é nós caminharmos pela vida fora. É caminhar vida fora. 30 anos, daqui 30 anos eu quero estar aqui ainda pregando e ministrando para os irmãos e caminhando com os irmãos. Esta igreja, multidão de gente, de discípulos, como a gente tem a alegria de estar lá em São Vicente, em outras localidades que Deus tem nos dado, 15, 16, 17 anos, vai fazer lá em São Vicente, que estamos com aqueles irmãos, é pela vida fora, aleluia, discípulos que caminham, né, Anderson, quantos anos que a gente já caminha pertinho? Uns 10, né, glória a Deus, e foi o Ju e a Leva que me apresentaram o Anderson, né, que trouxeram o Anderson lá pro cantar, viu? Foram vocês, e Deus nos reuniu de novo. Glória ao Senhor. É vida fora, amados. É vida fora, é um relacionamento de vida que tem que perdurar. Hoje tudo é fast food, hoje é descartável. No reino de Deus, discipulado não é algo nem opcional e nem descartável. Vínculos, juntas, ligamentos, aliança no corpo de Cristo, isso envolve todas as nossas alianças, casamento entre pais e filhos, não é algo descartável, que não dá certo, não. Por isso, cuidado, quando comece um vínculo, comece para viver eternamente, porque esse vínculo é um vínculo eterno diante de Deus, sabia disso? Nosso amor, nossa aliança em Cristo Jesus, ela é eterna, ela não vai cessar nesse mundo. Não vai parar aqui, amados, é algo que nós vamos continuar, porque o Senhor fez isso conosco. Eis que estarei convosco até a consumação dos séculos. Jesus nos dá o exemplo de vínculo. Começa por mim, eu estarei com vocês. Jesus está comigo, Jesus está contigo, meu irmão, e Ele estará conosco até a consumação dos séculos. O Senhor está conosco, viu, meu amado? Glória a Deus, aleluia, na intensidade, na integridade da vida de Deus, junto conosco, em tudo, o Senhor estará conosco. Então, neste início de caminhada, os irmãos entendam, as juntas, os ligamentos, como Efésios 4 fala, nós poderíamos entrar, né? Em todas juntas e ligamentos, aleluia, como que o corpo funciona, daí nós entramos na vida do corpo, aleluia, e Ele mesmo, aleluia, o próprio Senhor Jesus, Ele nos deu para estarmos vinculados, daí não mais como pessoas soltas, mas como pessoas bem vinculadas. Verso 16, de quem todo o corpo bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Isto é o corpo de Cristo, e é para isso que nós vamos caminhar, para um corpo bem ajustado por toda a junta, isto é, todos os irmãos vinculados uns aos outros, promovendo o seu próprio crescimento, pela justa cooperação de cada parte, promovendo em amor o crescimento do corpo de Cristo nesta localidade, e você ser um instrumento de Deus em todo este processo que o Espírito Santo está nos fazendo começar. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Gostaria de orar com os irmãos. Glória a Deus. Eu sinto que tem muitas pessoas aqui que precisam ser curadas para começar esta obra nas suas vidas, para retomarem esse processo nas suas vidas. Tenho falado com o pastor Alonso, com o Alonso e com a Cris sobre nós recomeçarmos todo este processo na vida da igreja. Mas eu queria que você abrisse o seu coração ao Senhor, para você ser um desses instrumentos de Deus, para ministrar a vida de Deus, abrir a sua vida, abrir a sua casa, abrir o seu coração para os relacionamentos que Deus já tem te dado, para que o Senhor possa usar você nesta obra de edificação do corpo de Cristo. Amém, amados? Se você sente no seu coração de vir receber esta oração aqui, eu quero abençoar você, quero ministrar sobre a sua vida. Se você quer ser um discipulador, se você quer fazer esta obra, se você quer se engajar nesta obra dentro do corpo de Cristo, eu quero convidar você, amém, minha irmã? Glória a Deus, aleluia, para ser curada, para ser sarada, para ser padrão dos fiéis, para ser uma pessoa usada por Deus, aleluia, para a realização desta obra no corpo de Cristo, aleluia, para centralizar novamente Jesus. Não é centralizar uma visão, não é centralizar um líder, não é centralizar a visão de um local, de Porto Alegre ou de São Vicente. Não, não é a visão do Azaf, é a visão e a centralidade de Cristo Jesus, amados. Nós vamos retomar a centralidade de Cristo Jesus na visão da igreja. Nossa visão não é outra. Qual é a tua visão, Azaf? Minha visão é Cristo Jesus, aleluia, crucificado e glorificado, aleluia, assentado à direita do Pai. Esta é a visão que eu tenho, a visão de Estevão, aleluia, viu Jesus assentado à direita do Pai, Joel, aleluia. Essa é a visão da tua vida, da tua casa, aleluia, do teu ministério, meu irmão, aleluia. Não é outra, a visão da igreja é esta, aleluia. É uma visão maravilhosa, irmãos, é a visão que Deus quer que nós tenhamos, desse ide, a visão de Cristo, da autoridade que está em Cristo Jesus, da centralidade que está em Cristo Jesus. Eu quero dizer, apontar para Jesus, irmãos, apontar de novo para Jesus. Jesus é o centro da nossa vida, Jesus é o centro, é o alvo maior da igreja, aleluia. Não existe outro, não existe nada maior, não existe visão maior, não existe homem maior, não existe projeto maior do que Cristo Jesus. Então eu quero apontar para Jesus, amado, para Jesus, para Jesus, para Jesus, para Jesus, para Jesus, para Jesus. Ele tem autoridade, ele tem o poder, ele tem a graça, aleluia, em nome de Cristo Jesus. Jesus seja centralizado no teu coração, na tua vida, meu irmão, na tua casa. Ele tem que ser centralizado no seu ministério, aleluia, dentro do seu coração, dentro do seu casamento, na vida dos seus filhos, aleluia, porque nós queremos ser como Jesus. Ele é o nosso padrão, ele é o padrão da nossa vida, ele é a nossa medida, amados, aleluia. Ele é a nossa prosperidade, ele é a nossa maneira de ser, aleluia, nossa maneira de pensar, ele é a nossa maneira de viver, aleluia. Ele nos ensina o que fazer com as nossas mãos, o que fazer com os nossos pés, como fazer com as nossas palavras, nossa boca, o que falar, o que pensar. Tudo está em Cristo Jesus. Eu aponto para Jesus nessa noite, porque muitas vidas deixaram de centralizar a Cristo, até centralizam uma vida piedosa, uma vida religiosa, mas sem a centralidade de Jesus. Eu quero dizer, meus amados, Jesus é o centro de todas as coisas. Aleluia. Jesus é o centro da nossa vida. Aleluia. Não é o que nós fazemos, não são construções, não são prédios, não é dinheiro, não é realização, não é nem mesmo ministério. A nossa visão, amados, nossa visão é Jesus. Quem quiser prosperar no reino de Deus, nessa geração, tem que olhar para Jesus, tem que centralizar Jesus, tem que deixar Jesus encher a sua vida, encher a sua casa, encher seu coração. Aleluia! Porque isso é o que traz prosperidade de Deus. Aleluia! Glória a Deus, aleluia! Em nome de Jesus, aleluia, Senhor, aleluia! Quero abençoar os meus irmãos. Quero profetizar sobre esta igreja, Senhor, em nome de Jesus, a centralidade de Cristo, Senhor, em cada vida, Senhor. Nós queremos fazer o que Tu queres que nós façamos, Pai. Queremos viver da maneira que Tu queres que nós vivamos, Senhor, como igreja, como Teu povo nesta cidade. Nós queremos fazer discípulos como Tu nos ensinaste a fazer. Fazer discípulos como Tu nos mandaste fazer, Senhor. Aleluia. Nós queremos nos dispor. Nós queremos abrir a nossa vida. Queremos abrir a nossa casa. Queremos abrir nosso coração. Queremos abrir nosso conforto, Senhor. Queremos abrir mão, Senhor, até mesmo do nosso ganho, em prol de realizar a Tua obra neste mundo com integridade, Senhor, com intensidade, em nome de Jesus. Que esta igreja realize essa obra, Senhor. Que cada membro, Senhor, seja um discípulo de Jesus. Aleluia! Cada membro um discípulo de Jesus. Isto é, um homem comprometido, Senhor, um homem santo, um homem aberto, Senhor, para andar na santidade de Deus, na santidade de vida, Senhor. Pessoas, homens e mulheres, Senhor, casamentos felizes, famílias felizes, Senhor, homens e mulheres aliançados uns com os outros, Senhor, em amor, gerando filhos no caminho do Senhor. Esta é a Tua obra, Senhor Jesus. Famílias cheias do Espírito Santo, Senhor, famílias curadas, famílias saradas, jovens, Senhor, se casando no Senhor, com pureza, com santidade, em nome de Jesus, porque esse é o nosso padrão, Senhor, em todas as coisas. Gente que segue a Jesus, com vida financeira íntegra, Senhor Jesus, aleluia, Senhor, aleluia, com vida íntegra em todas as coisas, no falar, no agir, no procedimento, na fé, na pureza, Senhor, no amor, a integridade de vida, para nos fazer padrão, Senhor, dos fiéis, em nome de Jesus. Eu abençoo esta igreja, Senhor, abençoo, Senhor, aleluia, as famílias, abençoa os pais, homens, mulheres, Senhor. Tem pessoas magoadas, tem pessoas feridas, que neste momento o Teu Espírito Santo passe o Teu óleo aqui, Senhor, para curar, para sarar, para deixar para trás todas as coisas, Senhor, que tem causado marcas, trazido feridas, em nome do Senhor Jesus. Que ao olharmos para Ti, nós somos iluminados, nós somos transformados em nome de Jesus, nós somos motivados novamente para nos engajar na Tua obra, em nome de Jesus, aleluia, para caminhar na Tua direção, Senhor, em nome de Jesus, aleluia, Senhor, aleluia, que tenhamos força, Pai, aleluia, para deixar todo o pecado, toda iniquidade, toda mentira, toda religiosidade, Senhor, em nome de Jesus, para sermos novamente pessoas úteis, úteis para o Teu reino, Senhor Jesus, nos relacionamentos, que possamos, Senhor, ir para as nossas casas, para os nossos familiares, e ali gerarmos discípulos para Ti, Senhor. Ide, portanto, para os lares, para as casas, para os trabalhos, para as escolas, aleluia, ali farão discípulos de Jesus, em nome de Jesus. Pessoas que estão esperando por você, meu irmão, esperando por uma palavra de Deus na sua vida, ali você vai gerar discípulos para Jesus, ali, aleluia, e a sua vida vai fazer, através desta verdade, você vai promover a prosperidade do reino de Deus na nossa geração, na sua vida, na sua casa, no seu trabalho, na igreja, no seu ministério, em nome de Jesus, Senhor. E isso você faz porque você ama Deus, porque ama Jesus e você quer viver para Ele, em nome de Jesus, aleluia, Senhor.